Foi pressionado, deu ouvido ao diálogo não consciente. Dentro da sua mente, espere na calma, porque o fim da sua vida é minha luta perdida. O canto falado, a fala cantada, o rap alerta. Parece cilada, vamos seguir em frente, sangue bom. Melhor por corpo, espiritualmente. Se me render ao sistema falho, sei qual vai ser o meu fim. O temor lhe deu plano de ação, aí ladrão, não se renda ao chão. Pilantra nesta vida tem de montão. Na terra do justo não tem vez não. Falsidade é o preço da inveja, insegurança na fala. Acreditar que a vitória vem a mil, desigualdade sem perfil, humildade nunca ouviu. É menos crime, pedindo paz a todas as favelas pra fazer a revolução. Na consciência, se liga na caminhada, ouça a nossa voz. Quem faz o hip hop é nós. Minha fé é divina, Deus é quem me guia. Na trilha do rap, tô no dia a dia. Sei, o crime fascina, carro, dinheiro, só alegria. No confronto, a mão armada, mesmo não sendo, pode ser forjada. Jogar com a sorte, muitas vezes resulta em morte. Lembranças sempre vão existir. Quem tá no mundão não tá pra perder. No jogo da vida quem faz a lei é você. Moro na favela desde pequeno. A quem interessa o poder. Quem nos governa vai se foder. Atento ao quebra da próxima esquina. Que da noite para o dia possa ser seu fim. Pois nem Abel escapou da traição de Caim. Se estou na rua, sujeito a vários enquadros. Os bad boys, sente o faro. Tiraram o sossego do nosso barraco. Zé Povinho apontou como boca de tráfico. Pra começar, o ganso conhecia a função. Já ouviram falar o coxinha na ira, com a arma em punho, dizendo que iria voltar. O cheiro da Eva domina o ar. E daí em diante começaram a embaçar. Toda vez que passaram resolviam enquadrar. Conheço a podridão do sistema. Meu lugar não é na cadeia. Quem tá no mundão não tá pra perder não. No jogo da vida quem faz a lei é você. Sou da rua, sou do fundão, estilo fusão. Estou com Deus, Jesus Cristo no meu coração. Só a ele peço perdão. Quem convive no gueto conhece o sofrimento dos filhos teus. Real, comovente, barracos arrastados nas enchentes. Um pesadelo constante, humilhante. Um 38 e pui e o poder na mão é a solução. O sistema deu as costas pras favelas. Fazer o que se o crime é opção? Sou mais um cidadão cheio de ambição. Moro na favela desde pequeno. A quem interessa o poder. Quem nos governa vai se foder. De hoje, um mapa de pet break querendo atrasar. Sou DRR, vou me adiantar. Quem é favela faz a sua, não se intimida. Subestima o sistema, troca tiro com a polícia. Cotidiano suicida, em cada esquina uma vítima. É a lei do gatilho, feliz é aquele que atira primeiro. Sangue bom não desanda, o fim é trágico. A cara do ladrão é correr do mesclado, alta destruição. Irmão contra irmão, tá do jeito que o sistema quer. A liberdade é restrita, peço a Deus que ilumine nossas vidas e afaste de nós a zica. Que ronda as favelas numa blazer cinza, periferia assombrada pelo medo, acerto de contas, justiceiro. Reagir contra quem nos prejudica, falam mal de nós por agredimos a polícia. Prisão sem muro, sofrimento e dor, se perde no beco, disposição. Pra quem tá no veneno, muita calma ladrão, na corrida do dinheiro. Moro na favela desde pequeno. A